vez, outra história se vai começar. De todos vocês, nesse mundo encantado vou sonhar. É só escutar com atenção e viajar na asa da imaginação. Que alegria vai tomar seu coração. Não havia no mundo homem mais vaidoso que o rei Olavo. Ele passava o dia inteiro experimentando roupas novas e gastava quase todo o seu dinheiro para se vestir. Várias vezes por dia ele trocava de roupa, tanto que se alguém pedia uma audiência com o rei, em vez de se ouvir, ele está numa reunião, seu ministro dizia: O rei? Ah, ele está na sala de vestir. Queira aguardar um pouco. Ou então: O rei? Ah, ele está diante do espelho, admirando sua elegância. Espere um pouco, por favor. Um dia, chegaram no reino dois sujeitos muito espertos e desonestos. Eles não vieram para apreciar a beleza do lugar, mas tinham um plano: arrancar uma fortuna do vaidoso rei sem que ele pudesse dizer nada e passar o resto da vida sem trabalhar. Chamam teu direito de arfa, meu rei. Claro, meu rei. Podemos começar. Vamos? E os dois, depois de terem construído um tear enorme para fazer tecidos, saíram pelas ruas da cidade, parando cada pessoa que encontravam para contar uma porção de vantagens. Logo, se espalhou a notícia de que haviam chegado ao reino dois famosos costureiros vindos de longe. A multidão comentava: Você ouviu? Parece que aqueles dois tecelões são fantásticos. Aí disseram que eles são capazes de fazer vestidos. E que uma destas roupas é mágica. É, me contaram que só as pessoas inteligentes e aquelas que sabem trabalhar direito conseguem vê-la, enquanto os tolos e os que não possuem dignidade não enxergam nada. É, para os bobos é até mesmo transparente. E também os bordados, para quem consegue vê-los, são maravilhosos. O rei, quando soube do tecido que só podia ser visto por gente inteligente, pensou logo: Mande chamar esses costureiros imediatamente. Eu quero que me façam um traje com essa faceta. No guarda-roupa de um rei não pode faltar um traje assim. E depois, por causa de sua propriedade mágica, eu poderia reconhecer entre os meus servos quem é idiota. Sim, exatamente o que eu preciso. Só quem for inteligente vai trabalhar pra mim. Dali a pouco... E as suas ordens, majestade? Eu preciso justamente de uma roupa feita com aquele tecido mágico que vocês fabricam no teatro. Ah, claro, Alteza. Mas avisamos que vai custar muito caro, porque ele é todo feito em seda e ouro. Oh, não se preocupem. Eu pagarei o que vocês pedirem. Aliás, eu vou ordenar para que lhes entreguem agora o material que necessitam para iniciar o trabalho. Mas eu recomendo... Sim. Que a roupa me caia muitíssimo bem. Eu quero, assim, duas pregas da cintura, um colete de botões, três aberturas. Os dois tratantes, do Re Mi e Fa Mi Ré, ouviram as exigências do rei, prometendo fazer tudo exatamente como ele desejava. E então, voltaram para a oficina. Anda, Fa Mi Ré, vamos esconder os carretéis de seda e os rolos de fio de ouro que o rei nos deu. Claro, para fazer um tecido feito de nada, não precisaremos deste valioso material. E agora, ao trabalho. Não queremos fazer o rei esperar. O rei, enquanto isso... Puxa, eu não estou aguentando de curiosidade. Eu preciso saber alguma coisa sobre a minha nova roupa. Mas o que me preocupa é que os tolos e incapazes não conseguirão vê-la. Não que eu duvide da minha inteligência ou da minha capacidade. Diabos. Talvez seja preferível mandar antes alguma pessoa de confiança. Por exemplo, o primeiro-ministro que trabalha comigo há muito tempo e é tão sábio. Ministro! Estou aqui, Alteza. Dê um pulo na oficina dos tecelões e veja como está indo o trabalho. Confio em você. Preste atenção em todos os detalhes e depois me diga se você gosta. Sim, majestade. O ministro também sabia da mágica virtude do pano. E por isso bateu na casa dos embrulhões com um certo receio. Dr. Remy o convidou a entrar com um enorme sorriso na cara. Entre! Seja bem-vindo, caro ministro! Veja, veja como o trabalho está indo bem! Famigué, saia da frente para que o ministro possa apreciar nossa arte! Onde devo olhar? Ora, aqui, claro, sobre o teatro. Repare o tecido fino e como é rico o bordado de ouro. O ministro matutou. Do que eles estão falando? Eu não vejo nada ali. Que droga! Será que eu sou burro? Acho que é melhor dizer que o pano é lindo, senão vou passar por idiota. Que esplêndido e fantástico tecido. Nunca vi na minha vida nada igual. É macio, reluzente e sedoso. O meu rei vai ficar maravilhoso. Então, ministro, o que o senhor acha das cores? Não combinam? E o desenho, não é perfeito? Ainda bem que o senhor gostou. Mas diga ao rei que para terminar esta fazenda, ainda precisamos de muita seda e muito ouro. Como pode ver, ainda existem vários bordados para fazer. Sim, certo. Eu estou vendo. Eu aviso o rei. O ministro voltou ao palácio. Então, ministro, você viu o tecido? Claro, majestade. O senhor pensou que eu não fosse inteligente. Mas diga logo como é o tal pano. Ah, bem, é maravilhoso. Tem um desenho que... E depois é tão fino que quase não se vê. Todo ouro se entrelaça assim, e depois assim. Ah, é uma beleza. E isso pra não falar das sedas. Que sedas. Eu acredito, são minhas, né? Mas fico contente que tudo esteja correndo bem. Os dois tecelões precisam de mais ouro e de mais seda para terminar o serviço. E pra quê? Sabe o que é, Alteza? Eles ainda têm muitos bordados para fazer. Entendo, está bem. Mandarei um criado entregar o que eles pediram e assim ele também dará a sua opinião sobre a costura. Criado! As ordens, meu senhor. Vá até a oficina dos costureiros. Mas por que logo eu, Alteza? O criado tinha um medo enorme de não conseguir enxergar a fazenda, porque se achava meio burro. Mas como ele não podia desobedecer ao rei, pegou o pacote com o ouro e a seda e foi à casa dos malandros. Quando chegou, os dois estavam em plena atividade. Gesticulavam, faziam correr fios imaginários pela sala inteira. O criado, que não estava vendo absolutamente nada, se aproximou. Ei, cuidado! O senhor está pisando no pano! O criado pensou. Minha nossa, o tecido invisível para os tolos. Vou fingir que estou vendo. Que beleza! Que cores lindas! Aqui está o ouro e a seda que vocês pediram. Ah, muito obrigado. Veja quanto ouro é necessário para que o bordado fique bonito. Entendo. Belo serviço, hein? Vou dizer ao rei que está saindo tudo às mil maravilhas. E o criado retornou ao palácio. Aqueles costureiros são ótimos. Estão fazendo um trabalho excelente. Amanhã mesmo vou ver esse tecido maravilhoso. No dia seguinte, o rei saiu escoltado pelo velho ministro e pelo fiel criado e foram até a casa dos trapaceiros. Ao chegar lá, encontraram, como sempre, os dois curvados e ocupadíssimos em volta do tiar vazio. Assim que passaram pela sala, o ministro e o criado foram logo elogiando o pano invisível, com medo que achassem que eles não estavam enxergando nada. Olha, que colorido, Alteza! Que fazenda maravilhosa! Não é verdade, Alteza? E os bordados, então? Magnífico! Os dois homens apontavam para o tear vazio, como se o tecido estivesse esticado na frente deles, coberto de ouro, sedas e bordados finíssimos. Veja, Alteza, que vermelho lindo! E o amarelo, então? Mas o senhor não reparou que ele é verde e azul? Observe direito. Ah, claro, tem razão. Que estúpido que eu sou. O rei fazia maior força para ver o pano, mas por mais que tentasse, não conseguia enxergar nada. O rei pensava consigo mesmo. Oh, diabos, será que eu sou o único tolo que não consegue enxergar o tecido? Mas eu é que não vou passar por burro, ninguém deve saber. Fingirei que estou vendo. Magnífico! Lindo mesmo! Estou muito satisfeito. É realmente bonito. E que estampa! Bom, sejam pontuais e levem logo a roupa para que eu experimente. Ai, maravilhoso! Não tinha calça nem jaquetão. O tal tecido lindo ninguém viu. Mas mesmo assim ninguém se atreveu a dizer que o pano nunca existiu. O rei ministro e o criado foram todos apeados. Não tinha calça nem jaquetão, o tal tecido lindo ninguém viu. Mas mesmo assim ninguém se atreveu a dizer que o pano nunca existiu. E o rei voltou à sua carruagem enquanto os dois espertalhões rolavam de tanto rir. Faltavam apenas 2 dias para a grande festa, durante a qual o rei deveria atravessar a cidade num cortejo. Ele pretendia estrear o seu novo traje justamente no desfile. Os dois tecelões pilantras diziam que não paravam de trabalhar nem mesmo à noite, costurando à luz de velas. Finalmente, deixaram o teatro e começaram a exibir a fazenda inexistente. A todo instante, chegava da corte um mensageiro a cavalo para se informar sobre o andamento das costuras. Em que ponto vocês estão? Estamos cortando o colete. Ah, claro, claro. Depois de algum tempo, o mensageiro voltava. Como estão indo? Estamos cozendo o manto. Está lindo. Finalmente, um pouquinho antes do grande desfile, os dois tecelões decidiram que a roupa estava pronta e a levaram rapidamente ao palácio do rei. Pronto, Alteza! Modéstia à parte, está mesmo uma maravilha, não acha? É mesmo. Deixe-me ver. Cuidado, meu senhor. Ela é levíssima e muito delicada. Para o rei, a roupa parecia tão leve que, na verdade, ele pensou ter um belo monte de nada nas mãos, mas tratou de ficar quietinho. Continuou segurando a veste imaginária, virando-a de um lado para o outro. Não sentia nem enxergava nada, mas o ministro e o criado... Oh, Boteza, o colete caiu no chão. Deixa que eu pego. E o velho ministro, ajudado pelo criado, se abaixou para recolher a peça. Isto é, nada. Devolvendo nada à sua alteza. O rei pensava... Oh, pobre de mim. Sou o único imbecil que não consegue ver a roupa. Eu vou continuar mentindo para ninguém desconfiar. Lindo! Agora deixe-me vesti-la. Cuidado com a manga, majestade. Permita-me arrumar as pregas do manto. Olhe-se no espelho. Caiu como uma luva. É verdade. O rei, muito sem graça, viu sua imagem refletida no espelho, só de camiseta e ciroulas. Mas o que poderia dizer? Maravilhoso! Nunca estive tão elegante. Ah, vocês são realmente dois mestres da alta costura. Que se forme o cortejo imediatamente. Camareiro! Sim. Carregue a ponta do manto. E o cortejo saiu pelas ruas da cidade. Na multidão, ninguém ousava ser o primeiro a dizer que o rei estava só de camiseta e ciroulas, para não passar por bobo na frente dos outros. Mas, de repente, ouviu-se a voz de um menininho. Ah, o rei esqueceu de pôr a roupa! Ele é só uma criança, ele não sabe o que diz. O menino tem razão. O rei está sem roupa! Nessa hora, o rei ficou vermelhinho de vergonha. Mas já era muito tarde para reconhecer que a roupa não existia. E o cortejo continuou entre as gargalhadas do povo. Então, o rei pensou... As crianças sempre falam a verdade. Daqui pra frente vou ser menos vaidoso e procurar governar melhor para que os outros não tenham de mentir para mim. E essa bela história saiu por uma porta e entrou pela outra. E quem souber, que conte outra.